Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Todo Jovem Nerd, enquanto existir Blue Hand, existe esperança. Aqui é Blue Hand, eu não sou esperança de ninguém, não. Aqui é o Tucano e eu fiquei sabendo que um tio do JP trabalhou no projeto Manhattan. Puta que pariu, tá? Jedi expor e o sol sempre nasce no leste. Aqui é Azaghal, Blue Hand localizado, preparado para extração. É, Nerd, muito bem, estamos em um Nerdcast alarmante. Explosivo, Jovem Nerd. Fala de explosivo? Porque, né, estamos chegando em 2012, não sabemos qual será o nosso fim. Calma aí, calma. Como não sabemos? Eu sei qual é o meu, eu vou sobreviver. Se vocês quiserem me acompanhar, eu... Vamos falar sobre a Era Atômica, nerds! O que que aconteceu em meados do século XX que mudou a humanidade pra sempre, deixou todo mundo com o cu na mão? Deixa bem claro que a gente não ficou caduco e tá fazendo de novo aquele sobre o Holocausto, né? Ah, é, não, sim. Mas isso aí é sobre as armas em si, né? Exatamente. Vamos falar sobre esse assunto explosivo depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em Canelada. Zona Nerdcast. Vamos. Essa semana, Azaghal, ufa, acabou a semana de Campus Party 2011. A semana mais longa e mais intensa do ano, né? Não, não que seja um sacrifício, é ótimo, é a gente um adora. Não, é um sacrifício. É um sacrifício do caralho. Não, é cansativo, isso é a verdade. Não, é sacrificante. Exaustivo. Então. Beira o insuportável. Ai, que ridículo. Até parece. A gente queria agradecer o imenso carinho com que fomos recebidos pelos todos os nerds lá na Campus Party. Foi muito legal. Eu acho que a gente falou com todo mundo lá dentro. Se a gente fosse recebido com o mesmo carinho pela organização da Campus Party, ia ser foda. Pois é, assim, a gente sempre fala bem. O evento é espetacular, mas esse ano a organização em si tava fraca. Os campuseiros, a gente não passou por isso, mas eu acho um absurdo toda a história dos campuseiros terem passado por 8-9 horas de fila pra entrar na Campus Party. Né, cara? Quem passou, quem acampou lá, passou por esse perrengue, não é pra ser assim. A gente queria, sabe, dizer, olha, gente, vamos respeitar mais aqueles campuseiros que foram pra lá pagando, né, cara? Exato, né? Assim, tudo bem, não era uma fortuna, mas também não era um mega conforto, né, cara? Exato. Vocês oferecem só barracas, né? E não é só o fato de ficar 9 horas na fila que é um mega absurdo, né? Uhum. Que já seria o suficiente pra ser um mega absurdo. Porra, você tá esperando chegar 4 mil pessoas acampadas, 6.800 no total, que vão participar do evento, e você não tem gente suficiente pra atender essa galera toda, é foda. Ou não ter uma logística preparada pra atender essa quantidade de gente, cara? Pois é. São 2 mil pessoas que foram de caravana que já podiam ter tudo agilizado. Não, mas parece que tinha agilizado e aí deu pau na agilização. Ah, tem, mas acabou, é a desculpa lá do século. Não, eu sei, mas é... Tinha, mas não tinha. Tinha, mas não tinha. Tinha, mas não tinha um sistema redundante pra resolver isso, quando deu problema. É, então, aí todo mundo teve que entrar na minha fila, foi isso que foi o problema. E aí, cara, além disso, é uma hora e meia de fila pra almoçar, pra quem paga adiantado. Quem paga na hora não pega fila. É, quer dizer, pega uma fila menor. É, exato. E aí o cara fica lá e refrigerante quente, bebida quente. Pô, vacilou muito a organização do Campus Party, sem falar do apagão e da falta de internet. É, mais de uma vez. Que eles frisaram, não, a internet não faltou, só não tinha energia nos roteadores. Valeu, né, cara? Né, porque eles querem botar a culpa no governo, entendeu? Whatever, a culpa é da organização do evento. Não quero saber, não quero que vocês botem culpa em outras pessoas. Vocês são responsáveis. É com vocês que a gente fala. Exatamente, né? Exatamente. A Campus Party, a imagem, se der tudo certo, é de vocês. Vocês não vão agradecer a todo mundo. Então, tem que ver isso aí. Ah, e isso segue pra Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo, não sei qual é a instância que cuida da Campus Party, pra, entendeu, prover tudo que seja necessário pra esse evento, cara, que é um evento internacional. Não, mas cara, isso é. Sabe o que acontece? Eu ouvi falar lá dentro que a Eletropaulo garantiu que não vai faltar luz, tem um documento assinado. É. Cara, tu já ouviu falar de seguro morreu de velho? Você tem que ter gerador num evento de tecnologia, mas malandro. Tinha gerador? Não, no primeiro dia não tinha. No primeiro dia não tinha? Faltou a noite, eles ficaram horas sem energia elétrica até a energia ser restabelecida. E depois, no dia seguinte, nós estávamos lá de dia, faltou luz e demorou uma hora e meia até chegarem os geradores. Porque se tivesse gerador, a luz demorava só 10 minutos pra voltar, cara. Porque nos outros dias faltou luz, e aí como já tinha o gerador, aí... era só virar a chave, né? Tem um processo e tal, mas é muito mais rápido do que ficar no escuro, no breu, sem poder entrar ou sair do lugar durante uma hora e meia. Exatamente. E a Campus Party merece ser tratada melhor, porque é um evento espetacular, é um evento onde a gente vai conhecer um monte de gente, é um evento onde a gente faz contato, é um evento onde a gente cria ideias, cara. A gente esteve lá palestrando sobre Orgulho Nerd, que foi muito legal, a gente queria meio que abrir os olhos de muita gente, falar assim, gente, não basta ser nerd, tem que fazer, não só consumir. Ótimo, Campus Party é o lugar perfeito para aproveitar essas oportunidades de falar esse tipo de mensagem para as pessoas. E não só tô falando da gente, não. Tinha muito desenvolvedor lá apresentando projetos, inovação, galera de robótica, galera de games. E é engraçado que muita gente fala, ah, nego só vai pra baixar filme ou jogar. Tem os mongóis que ficam lá só pra fazer download e só pra jogar videogame. Fazem o que fazem em casa na rua, né, cara? Uh-huh. Vão pro lugar que não é o conforto da sua casa pra fazer a mesma coisa. Nada de errado jogar videogame, mas eu vi gente jogando lá enquanto o Osso tava falando, o cara que criou o computador pessoal, entendeu? Não, tinha gente chorando sangue, cara. Não dormi pra jogar. Mas esse foi o ano que eu vi os painéis mais cheios. É, tava muito E isso legal. Me deixou mega animado, é cara. É isso que interessa na Campus Party. Puta, galera, vários painéis de todas, astronomia, robótica, desenvolvimento, mídias sociais, fotografia, todos os painéis, cara, sempre com muita gente discutindo, conversando, tendo ideias, montando, os malucos de robótica soltando a parada na hora. Uh-huh. Sabe, porra, isso é foda, cara. Ver, assim, tantas... instâncias de conhecimento funcionando e agindo no mesmo lugar, cara. Exatamente. Tipo um super laboratório. É, exatamente. Por isso que a gente fala que, cara, tem que ir na Campus Party. Você que gosta da área, trabalha com a área, ou quer trabalhar, ou quer conhecer, vai, cara, tem que ir ano que vem, cara. É um puto evento, cara. É um puto evento. É um puto evento. E a gente fala, ó, tem que ser melhor organizado, porque é um evento de ponta, cara. Agora descola um hotel, não fica acampado lá, não. Muito obrigado, Ednei Souza, o Internei, que, cara, sempre nos convida pra ir a Campus Party, já pelo terceiro ano seguido. Esse ano nós fomos convidados por várias pessoas diferentes, né? O Ednei foi o primeiro a nos convidar, depois ele, através dele, nós fomos convidados pro Momento Telefônica, que é o palco principal, que nós participamos. Isso. E depois, na rebarba, a gente ainda foi convidado pelas comunidades, né? Então a gente foi convidado por vários núcleos da Campus Party. Mas... a gente tem que agradecer mesmo ao Ednei, que sempre quebrou nosso galho, que sempre esteve lá quando a gente precisava de alguma coisa não estava errada, não estava combinado, tava lá o Ednei para salvar nossa pele. Muito legal. Ele foi esperto, botou o Nerdcast sempre para terminar e ficava com um gostinho de quero mais para a galera no dia seguinte. Mas ele e o Inagaki, que ajuda o Ednei a fazer o planejamento, né, a escolher os convidados e tal, também outro... gênio das mídias sociais, né, cara? É verdade. Só gente foda. Muito obrigado, galera da Campus Party. Foi mega boga conhecer todos vocês. Seguindo, Azaghal. Se você não quiser ouvir o relatório de e-mails, o último Nerdcast, pule para... 15 minutos e 0 segundos, putos. E vamos seguir, relatando os meios Levroboto. Vamos fazer um mix aqui, cara, porque a gente não leu os e-mails do Nerdcast de Orlando Drummond e ficamos devendo, porque tinha bastante material, bastante gente falando. Foi um mega Nerdcast. O último Nerdcast foi sobre empreendedorismo. A gente sempre gosta de colocar em pauta essas ações, como vocês sabem. A gente gosta de divertir as pessoas, mas gosta também de informar, trazer conteúdo relevante pra todo mundo. Então a galera que gosta só de rir com o Nerdcast, eu sei que a galera reclamou um pouco. Ah, que boring, etc. Mas tem a galera que gosta pra caramba, sabe? E agradece e tal. A gente faz uma pauta muito diversa na Nerdcast justamente pra isso. Porque a gente sente a missão cumprida quando a gente recebe aquele feedback. De porra, eu vi aquele Nerdcast, cara, e isso me deu força. Eu completei meu projeto e tararau e etc. Nosso certo? Público é variado, nós temos que agradar os mais diversos. Exatamente. Mas então, vamos lá. Relatório de e-mails. Sobre o Nerdcast do Orlando Drummond. E aliás, sobre o último também, temos Nerdcast Tales, pra variar. Sim. Nosso querido Alexander Santos. Zé Fernandes envia sua ilustração sobre Orlando Drummond. Vanderlei Ramalho também envia. Eu gosto de desenhar. Red Ghost envia uma ilustração do Rei da Oceania e do Homem Talco, Jovem Nerd. Olha aí, fez sucesso no Nerd Office, primeiro episódio da segunda temporada. E Fred também envia a sua ilustração da dupla dinâmica. Raquel Pinheiro manda o seu desenho de Azaghal escravizando o pobre e trabalhador do livro Roboto. Tá bom. Rodrigo Lima contou a quantidade de espaço em HD que os Nerdcasts até hoje ocupam. Quase 10 gigas. Olha aí. 9.6 gigas. Giga. É giga. Giga, é. Mega giga. E são quase 300 horas de duração no total, 298.23.43. Nossa, cara. Olha só. Isso contado até o programa 242. Então é. Tá mega feio, né? Porque já tem o 243 aí na história. É, porque isso é da semana passada, provavelmente. Isso não faz diferença nenhuma, né, cara? Você pode ver isso no iTunes. É, mas... Pra que aí, caraca? Não, escrever... só pra ter um... Tá, só pra ter uma noção, né? Qualquer coisa, a gente, né? Já trabalhou aqui. Tem pouco e meio mesmo. Marken declara que é um taxista e que conquista a maioria dos clientes ao botar o Nerdcast para rodar. Olha no táxi. Só, que beleza, cara. Pô, meu amigo, tu faz viagem longa, cara. É verdade. Muito bem, vamos lá. Primeiro e-mail, Cristiano Web, Rio de Janeiro, designer, 38 anos. Alexandre e Dave. Olha só. Olha aí. Acabei de assistir o Nerd Office sobre Campus Party. Aliás, a gente não falou. Se você quiser assistir nosso Nerd Office, nós em vídeo na Campus Party, tem aí o link no post. Ele assistiu esse Nerd Office mais uma vez. Me senti tocado pelo que vocês disseram lá. Olha só. Orgulho nerd definitivamente não é ficar uma semana jogando Counter-Strike numa internet de 10 GB. Com certeza não é isso. Orgulho nerd é saber que uma lenda como o Oz, que junto com o Jobs ajudou a mudar totalmente o mundo, e perceber que o cara é uma pessoa simples e cortês. Assinar 2.000 autógrafos por tantas horas com uma simpatia elevada é realmente um orgulho alheio, como expressou a Azaghal na entrevista. Cara, eu fiquei bobo. Ele foi demais, com cara. Com essa parada, porque normalmente o cara que tem esse nível de celebridade, aliado à idade dele... Exato. Que não é um cara novo, não aguenta ficar muito tempo. É, mas ficou parece lá. Que não ficar sentado, cumprimentando, autografando, sei lá, é cansativo também. E o cara ficou lá, meu irmão, horas e horas. Foi horas muito e horas. Foda, muito para, foda. Cara é foda, cara. O cara é foda, cara é foda. Eu já era fã do Oz, agora... Pô, não, o cara é nível épico. O cara é nível épico, é foda, cara. O Algor, que quer salvar o planeta, saiu rapidinho. É diferente, cara. O que cara quer fazer? Pô, agora cara. É chefe de Estado. Não é chefe cara. De porra nenhuma, é vice, malandro. Vice não é nada. Mas era um ex-chefe de não Estado. É um ex-chefe de nada, ele não era chefe, ele era vice. Mas chefe era o Clinton. Secret Service lá, cara. Ah, mas é frescuto, cara. Cara, aliás, faltou. O Al Gore perdeu vários pontos comigo na Campus Party. Perdeu, perdeu. Por quê? Porque ele falou sobre internet livre e não liberou o streaming dela. É, tinha que pagar pra liberar. Foi bizarro isso. Confesso que nunca senti vontade de ir no Campus Party. Sempre achei que a galera lá ia pra jogar, baixar séries, filmes, usufruindo da gigabanda. Mas quando o Jovem Nerd começou a palestrar falando do Marco Gomes, do Eduardo Spohr, pessoas comuns que chegaram ao nível que chegaram apenas pelo seu intelecto, e eu adiciono persistência, isso é mais do que motivador. É mesmo orgulho nerd. Parabéns pelo sucesso de vocês. E sim, Alexandre, ano que vem vamos me organizar pra ir na edição da Campus Party 2012. Antes do fim do mundo. Parece até que ele anteviu o que eu ia falar aqui, né? Tem que ir. Olha aí, veja você. Então vá, vá, cara. Tem que ir. Fernando Russell. Sem idade. Que ridículo. Nerdcaster. É meio do Tucano mesmo? Algum lugar de Santos. Que filha da puta, mandando e-mail pro Nerdcast. Eu nem sabia que ele tinha falado isso. Canelada, Jovem Nerd. Ah, sabia, só podia. A verdade é mais simples do que parece. Eu também achei que tinha sido de propósito, para viralizar mesmo. Ele tá falando sobre o umbigo da menina, Fernando Vasconcelos. Umbigo, a gente falou que a Fernanda Vasconcelos ia ser um umbigo na propaganda havaiana, certo? A Jovem Nerd falou que era viral. Pra viralizar. Tá. Fernando Russell continua. Cheguei a twittar zoando. Mas um fã me mandou um link que prova o contrário. Olha só. O umbigo da Fernanda Vasconcelos é micro. Talvez fruto de uma cirurgia plástica que ela fez, comenta ele. E na compressão para o YouTube, ele sumiu o umbigo. Na compressão do vídeo. vídeo. Isso pode ser visto no vídeo dela quando ela é dançarina do Gugu. Ela era dançarina do Gugu? O quê? Era, Jovem Nerd, era. O quê? Em alguns takes, o umbigo dela simplesmente some. Olha só, cara. E aí ele manda link pro vídeo do comercial da Havaianas. E tem vídeo pro, do Gugu também. Do dançarino do Gugu. Ele falou, reparem no vídeo do Gugu a partir dos 55 segundos. Acho que tem uma maneira de botar isso, né? Assim, marcar o tempo pra pessoa tem, direto. Tem, mas eu não sei como é que faz. Vou perguntar pro Johnny Ken. É, bom, então é isso. Compressão de vídeo faz o umbigo de Fernando Vasconcelos sumir. E dá milhões de views pra Havaianas. Santo bug, né, cara? Santo bug. Então, beleza, né? É isso aí. Escutem antes que tudo exploda. Muito bem, eu quero começar o assunto colocando as cartas na mesa. Existem várias dúvidas e vários mitos sobre a bomba nuclear. E já que temos bomba atômica. Não, que bomba atômica? Ué, mas não é bomba atômica? É bomba atômica, bomba nuclear, qual é a diferença dessa porque porra? Tem bomba atômica, nuclear, de hidrogênio, mãe de todas as bombas, não tem? Não, parou. Mãe de todas as bombas não tem nada a ver com essa história. Mãe de todas as bombas é uma bomba de gasolina aerosolizada, não tem nada a ver com bomba atômica, esquece essa porra aí. É uma bomba de gasolina? É tipo um mega coquetel molotov? Eles fazem um aerosol de gasolina e explodem o aerosol. É, os caras tiveram a ideia numa explosão de navio. Sabe navio de carregagão? Uhum. Aquela poeira do grão é altamente explosiva. Foi daí que surgiu a ideia de fazer isso com combustível. Olha então, só. Mas existem outros mísseis que não nucleares que também têm energia liberada a partir de átomo. Não, mexeu com átomo é nuclear. Vamos parar de dar uma de Bush que falar nuclear e coisas do tipo. Nem todo míssil tem uma carga nuclear. Peraí, mas eu não tô falando só de míssil, eu tô falando de bomba. Míssil é a bomba com um foguete atrás. Isso, bomba, etc. Nem todo a arma tem uma carga nuclear. Aliás, a maioria delas não. Então vamos esclarecer. Bomba atômica, bomba de hidrogênio, isso tudo é bomba nuclear. Tudo é bomba nuclear. Tá. Bomba de nêutron. Tudo nuclear. Tudo nuclear. Ok. Uma vez estava eu, Azaghal, Blue Hand, no carnaval, lembra, Azaghal? Lembro. Aí eu falei, Blue Hand, traz um filme pra gente ver aí, uma coisa que você gosta. O maluco me traz, irmão, um DVD de testes nucleares. O hobby do cara é ver explosão. Mas era absurdo. DVD só de testes nucleares aí? Só. Nunca esqueço daquele teste impressionante lá no atol. Os caras colocam uma bomba debaixo da terra, no mar. Debaixo do mar é o teste Bravo, que eles afundam a espada japonesa. Esse aí é muito foda. Aí quando explode, a parada faz assim, ó, o mar faz o blum. Eles explodem primeiro em cima d'água. Aí você vê uma explosão, tá, beleza, explosão nuclear, whatever. Não. Nenhuma explosão nuclear é whatever, né, cara? Cara, quando explode embaixo d'água, os navios parecem de brinquedo, parecem maquete. Cara, é impressionante só mesmo. De água, vapor. Inacreditável. A outra explosão vira uma época na rua. As ilhas, elas desaparecem do mapa, cara. Tem as ilhas, a parada vira, some assim mesmo, vira água, tudo. Mas isso já era teste de bomba de hidrogênio, né? Não, esse teste da Bravo é um teste de bomba atômica submersa, bomba de fissão. Depois eles fazem o teste da bomba de hidrogênio, o outro, que é o que abre uma cratera de 2 km de diâmetro na ilha. Nossa. Caralho. O que eu quero entender é o seguinte. Quais são as diferenças desses artefatos bélicos? O Tucano me mandou um link, o cara falou que toda explosão é atômica. Porque ele foi puxar forçado que, na verdade, todo material explosivo é uma reação com átomos. Mas até aí, porra, nós estamos feitos de átomos. Não é esse o sentido que as pessoas usam quando elas estão falando de bomba atômica. Quando o nego fala de bomba atômica, ele está falando de parada nuclear. Com radiação, cogumelo, ficar cego quando olha pra explosão. Vai chover, chuva radioativa, vai ficar tudo radioativo em volta. As pessoas e vai vão cuspir os dentes e as próximas gerações vão nascer deformadas e por aí vai. Quando bomba atômica, ninguém tá pensando nisso. Ninguém fala bomba atômica pensando na bomba que explodiu e acabou. Exato. E a bomba de hidrogênio, qual é a diferença? Porque na verdade é o seguinte, a bomba atômica original, a Trinity, a bomba de Hiroshima, a bomba de Nagasaki, fazem fissão nuclear. Elas dividem um átomo de um material radioativo pesado para um material mais leve, digamos assim, um material que vai menor na tabela periódica. O que eu vi nos documentários, aquele gráfico, aquela animaçãozinha, era o núcleo do átomo sendo bombado bombardeado por nêutrons e eles se dividindo e aí eles mesmos destruindo e dividindo o núcleo de outros átomos, uma reação em cadeia. Pois é, essa reação em cadeia, ela libera uma energia X. Sim. A bomba de hidrogênio é uma reação em cadeia diferente. Na verdade, você pega 2 átomos de hidrogênio e funde eles num átomo de hélio. Ela gera uma energia 4X. Eu tô chutando 4X, chutando mesmo de cabeça, mas é um valor assim muito superior ao valor da fissão. Uhum. Pra você startar uma bomba de hidrogênio, uma bomba de fusão, você explode uma bomba atômica, que é o... A explosão. espoleta. A bomba atômica é a espoleta da bomba de hidrogênio? É. Caraca. Tanto que você repara, a explosão da bomba de hidrogênio, ela faz dois cogumelos. É que o primeiro cogumelo não é um cogumelo inteiro. Ela forma um primeiro sobressalto e depois forma um cogumelo gigante por cima. Quando a gente fala de bomba atômica, era nuclear, a gente está falando, principalmente, estamos falando de dividir a história da humanidade entre era pré-nuclear e pós-nuclear. Muita coisa mudou. A bomba atômica foi a primeira arma de destruição em massa agressiva. Uhum. A gente já tinha controle de armas de gás. Sim. Mas qual é o problema da nossa arma de gás, que é uma arma de destruição em massa? É que você mandava a arma de gás, o vento batia na tua direção e você se fudia. Uhum. E a gente não tinha um enviador de armas de gás sinistro. Não existia. Uhum. As nossas armas de biológicas, a gente fez armas biológicas, os japoneses testaram com peste, coisa, mas elas não tinham um efeito muito bizarro. Elas tinham um efeito restrito. E o efeito era nego tossindo, caindo morto, não tinha, a gente não conseguiu fazer uma arma de biológica que fosse tipo peste negra, que neguinho morria em 12 horas. A bomba atômica não, você mandava a parada e uma parte da cidade ia ir pro caralho em questão de minutos. Ou a cidade inteira, né? Ou a cidade inteira. Então, é uma parada no nível que a humanidade não tinha conseguido fazer até o momento. É porque, na verdade, existem usos diferentes pra esse tipo de armas, né? A bomba atômica é uma arma que não conserva o território inimigo pra ser conquistado. Esse é o problema. A bomba atômica é uma arma de bater o pi na mesa e mostrar, ó, eu sou fodão, pai, aí pede arrego e pede pra casa. Ela, como arma militar de invasão, é uma merda, porque ela cagou o terreno embaixo. Sim, e deixa tudo contaminado. Assim que você invadir, você vai ter que ou matar todos os feridos que pega mal pra tua moral, ou você vai ter que cuidar de todos os feridos que fudeu tua logística de hospital, de tudo. Fudeu a comida que tinha embaixo, você não pode mais usar, fudeu os prédios que tinha embaixo. Ela só faz merda. A única utilidade dela é, ó, eu sou fodão, olha aí, você tá vendo que eu sou fodão. Se rende aí. Exato, aí foi isso que aconteceu. Mas a gente tem que lembrar, a era nuclear não é a arma. A era nuclear é quando, lá em 1938, os alemães conseguiram dividir o átomo com esse princípio. E aí, quando se descobriu que ao dividir o átomo com esse princípio, você tinha uma liberação de energia absurda, alguém chegou e falou assim, ei, isso pode ser uma arma. O negócio de tudo é sempre ter alguém, ainda mais um cara militar sagaz, que o cara olha e fala, isso gerou energia, eu posso dar essa energia pra matar os outros. Exatamente. Só que ele falou com sotaque de alemão, né, cara? E na verdade, assim, até hoje o uso nuclear como energia para fins militares é muito mais utilizado do que já foi como bomba. Até hoje rola um cagaço mega power de nego poder fazer bomba. Que é uma crítica minha ao controle nuclear que nego faz hoje em dia. Tá, os caras eram cientistas fodões, mas isso é 1940. Se passaram 60 anos, os caras fizeram essa porra calculando na mão. Computadores que eram pessoas com régua de cálculo. Porra, 60 anos depois, com a tecnologia de informática que a gente tem, com o conhecimento de química e de física que tem, qualquer Zé Mané, Zé Ruela formado em física faz uma porra de uma bomba atômica. Ele só não faz porque ele não quer o seu material. Material é a coisa mais importante, né, cacete? É, esse é o problema, material, né? Mesmo o material não é um problema tão grande. O problema de você ter um material é o seguinte: a partir do momento que você tem o material e você começou a agir com ele, você telegrafou pra todo mundo o seu intuito de fazer a bomba. Não, mas calma, você não basta você cavar uma mina lá, achar um pouco de urânio e fez a bomba, né? Você tem que manipular a química. Ou você pode comprar ele pronto, né? Você precisa de um reator, né, cara? É, precisa de tecnologias caras. Vocês me compreenderam mal. Quando eu falo que é Zé Mané, não é o Zé Ruel, estudante de segundo grau. Até de repente ele consegue, mas... Tem que dar pelo menos o terceiro ano de física na USP. Qualquer estado soberano que esteja afim de fazer isso, não consegue fazer. Não, mas calma. Um, é caro, depois dois, pega mal. Não, um, pega mal, dois, é caro. Isso. Pega mal é o que evita de todo mundo fazer. Mas o nego fica tratando a tecnologia como se fosse uma parada. Oh, meu Deus, a tecnologia alienígena. A porra tem 60 anos. Que idiota você vai fazer essa porra? Isso é influenciado também pela opinião pública. Por conta de acidentes que aconteceram, né? Cara, Chernobyl, no Brasil. Não fala Chernobyl. Os dois acidentes, tanto Chernobyl quanto César no Brasil, não são acidentes nucleares, são acidentes imbecis. Como é que a imbecilidade envolvia equipamentos nucleares? Por acaso, né? Então, um acidente causado foi... É estupidez, não é só acidente causado por... Ah, não! Ah, a parada nuclear é perigosa. Não, a estupidez é perigosa. Não, é verdade. No caso do César aqui no Brasil, o nego morreu por ingestão, né, cara? Não. Tem aquele cara que morreu por passar no pi pra fazer pi com a mulher dele. Que isso, cara? Brilhava. Teve gente que comeu, ingeriu mesmo. Olha, brilha no escuro e meu cabelo tá caindo, vou comer. Mas, ô, Blu-ray, tem que entender que estúpidos existem. Eu entendo isso, mas é você usar isso como limitador pra a melhor tecnologia humana pra gerar energia é num nível de retardamento mental. Mas, cara, você precisa entender como é que funciona a opinião pública. Por eu entender como funciona a opinião pública, eu tenho tanta tristeza porque eu tenho tanto pouco amor pela nossa raça. Pessoa contaminada com césio, ela fica radioativa, né? Certo? E o cara lá, as pessoas que foram contaminadas, não se decompõem porque a radioatividade mata... Mata todos os micro-organismos. Nem são os vermes, porque o que decompõe mais de você são micro-organismos. Uhum. Bactérias. E eles estão mortos. Você fica esterilizado, na verdade, né? Nossa. Caraca, que loucura, cara. Tava até coisa. Um desses malucos, ele fugia do tratamento, ele mijava nos postes na rua, e nem tinha que tirar os postes com gritar, porque o mijo do cara era radioativo. Que isso, caraca, cara. Isso parece... Então, quando o cara mijava no poste, o poste ficava radioativo. Caraca, que parada maluca, cara. Mas o cara virou tipo um super vilão, um homem radioativo? E... Só que durante uns 2 dias, depois morre, não, né? É assim, o material é extremamente radioativo, é sinistro. Então daqui a 3 horas ele vai ser meio sinistro, daqui a 5 dias ainda não é tão sinistro assim. Quanto mais sinistro, mais radioativo é o material, menor é a meia-vida dele. Ah, é? Menos tempo ele vai demorar pra se tornar um material menos sinistro e assim por diante. Os materiais que emitem pouca radiação são muito piores pra gente, porque eles emitem pouca radiação por muito mais tempo. Uh-huh. Eu entendo o negócio dos átomos. Beleza, um átomo destrói outro, e aí você gera uma reação em cadeia que libera a energia. É a explosão, é o flash, é o calor que vaporiza tudo. Mas a radioatividade... A energia que você libera também gera radioatividade. Existem 3 tipos de emissão de emissão radioativa. A emissão alfa, que é a mais facilmente isolável, que é basicamente um núcleo de hidrogênio. Ah. A emissão beta, que é uma partícula que é composta de um elétron e mais uma outra porra qualquer, que é um dos subprodutos quando você quebra o átomo. Ok. E a emissão gama, que é uma onda eletromagnética. Que transforma você num ser super forte verde. A emissão gama, no que eu me lembro bem, a gama é o que mais penetra no corpo, é que fode DNA e ferro. Uhum. A beta é a intermediária e a alfa é a mais facilmente bloqueável. Mas o que é a radiação? Porque todo mundo fala assim, olha, a bomba explode e aí o vento carrega a radioatividade pra lá ou pra cá. A alfa e a beta são matéria, a gama é só energia. A radioatividade das bombas que caíram no Japão. O vento carregou pra lá e pra cá. Carregam a radiação ou carregam pedaços, destroços radioativos? Eles carregam os destroços e a radiação... É diferente. Daí que inclusive vem a ideia do inverno nuclear, pô, que é precipitação nuclear. O que acontece na pedra nuclear, que é o pior de tudo, é o seguinte: quando você é bombardeado por uma pedra nuclear, tipo, a partícula alfa entrou no meu dedo, os átomos do meu dedo, ele entra e bate num núcleo qualquer do átomo do meu dedo. Certo. E aí ele fudeu esse átomo agora, o núcleo dele foi pra longe. Uhum. Como esse átomo ficou desequilibrado, a energia dele ficou errada, os elétrons dele se perdem e começam a emitir, e ele emite esses elétrons que se perderam. E vira uma reação em cadeia no meu dedo. E começa a destruir tudo. Isso que é radiação. Uhum. Não tem nada a ver com câncer e doença ainda. Essa destruição vai acabar ferrando o meu DNA e vai acabar gerando tumores. Mas, por enquanto, é tudo em nível... Atômico. É abaixo das moléculas ainda, uhum, né? A constituição, uhum, das próprias moléculas, das próprias células, de tudo. Olha só, meu Deus. Mas quando eu fico... Mas aí, quando isso acontece, eu fico radioativo? Você fica radioativo, só que a sua radioatividade vai acabar se interrompendo, a menos que você fique absolutamente radioativo. Mas eu, radioativo, posso contaminar outras pessoas ou coisas? Pode, esse que é a merda do coisa nuclear. Se você estiver absurdamente radioativo e você continuar a ficar vivo, sei lá por causa de quê, chama Bruce Banner, explodiu a parada lá, o cara tomou um negócio e tá virando verde. Ele tá ridiculamente radioativo. As pessoas que entrarem em contato com ele vão ficar radioativas também. Então esse negócio do Hulk ficar aí saltitante pra todos os lados, fazer parte dos Vingadores é bullshit, né? Tá todo mundo caindo aos pedaços. Tá, ele tá fudendo todo mundo. Caraca, puta merda. O Projeto Manhattan. Antes de começar tudo, vamos lá. 1938... Foram os alemães que dividiram o átomo. Os alemães fazem um reator experimental e conseguem fazer o reator funcionar. Eles dividiram o átomo, eles provaram que eles dividiram o átomo num reator experimental e eles começam a gerar energia atômica. Oh. E essa notícia se espalhou pelo mundo. E os físicos falaram, puta, fudeu. Tinha muitos físicos europeus, alemães, poloneses, italianos, judeus que fugiram da Alemanha, da Europa na época... que a coisa começou a esquentar antes da guerra começar, né? E eles estavam nos Estados Unidos e os caras eram mega crânios e eles, olha, trouxeram, essa informação chegou, eles falaram, olha, isso é muito preocupante se os alemães, aqueles malucos nazistas, têm esse poder nas mãos. Teve um cara em especial que é o responsável por tudo isso, e não antes, não falem por favor do Einstein, que não tem absolutamente nada a ver com isso, ele só botou o nome. Léo Szilard. É. Não, Szilard. É... Léo Szilard. 4 ou 5 consoantes juntas, Szilard. Szilard, é. Szilard. Ele é húngaro, né? Judeu também, fugiu para os Estados Unidos em 88. Ele teve 38. A sacada. Quando ele leu a parada, ele falou, fudeu, essa porra pode ser usada como uma arma. E ele começou a falar isso na comunidade de físicos, e ele acabou convencendo o Einstein a usar da... Peraí. Ele entrou no Orkut e foi na comunidade de físicos. Pô, foi na comunidade de físicos. Abriu um tópico, né? Novo tópico. Fudeu. Eles podem usar isso como arma. Você comeria a pessoa abaixo, né? Mas aí ele pediu pra falar com o Einstein sobre isso, e o Einstein entendeu a preocupação dele, topou escrever a carta pro presidente, dizendo que ele, Einstein, tava preocupado com essa situação e que ele achava que os americanos deveriam fazer a bomba antes da Alemanha. Então, esse é outro mito que muita gente fala assim, ah, o Einstein foi o cara que mandou fazer a bomba. Não foi. Ele foi convencido por esses físicos todos a assinar essa carta, porque ele era um nome... ele não participou de absolutamente mais nada depois disso. Mais nada, exatamente. Ele emprestou o nome dele pra chegar no presidente. Lembrar que Einstein era judeu e refugiado da Alemanha, né? Exatamente. É, no Projeto Manhattan, o cara que não pode nunca ser esquecido, tem que ser sempre citado, é o Oppenheimer. Ele é o cara da bomba. Então, mas esse é outro mito. As pessoas acham que o Oppenheimer criou a bomba atômica. Não foi. Não, foi um grupo, mas a ele era dele. O chefe do projeto, só isso. Ele tinha que fazer as coisas acontecerem. É, mas só isso? Não, não é só isso. Mas ele não criou a bomba, entendeu? Ele era chefe de um projeto de um bando de PhD. Foda-se em física. Imagina você ser chefe do projeto de 60 Sheldon. Sim. E o cara conseguiu tirar uma bomba de 60 Sheldon. O cara merece todo o crédito que ele ganha, mais 5. Porque o cara conseguiu fazer, tirou o leite da pedra. Ele não chegou lá e sentou e fez a bomba na mão sozinho. Mas exato. Também, se não fosse por ele, a bomba não tinha saído. A gente tem essa mania de nomear pessoas, né? Mas qualquer descoberta científica nesse ponto, qualquer coisa, ela é resultado de uma cadeia de eventos, cara. Claro. Raramente uma pessoa sozinha inventou alguma coisa. Essa história do Edison inventou a lâmpada, coisa como a gente já falou. Nunca é bem assim. E no caso da bomba atômica, então, é menos ainda. Eles tinham, só pra você ver, os computadores deles eram salas com 60, 70, 100, 200 pessoas fazendo cálculo com régua de cálculo. Ah, vamos computar! Os físicos largavam a conta, ó, quero que você faça essa conta aqui e me dá 10 respostas. E voltavam no dia seguinte, esses computadores não ajudaram a fazer a bomba? Porra, se não fossem eles, não tinha bomba. Fatos interessantes do Projeto Manhattan. Eles criaram uma cidade chamada Oak Ridge, que era onde acontecia a coisa, onde eles construíram as usinas e tudo. Oak Ridge e o laboratório de Los Alamos. Los Alamos é a Peenemünde americana. Pra quem gosta de tecnologia e da guerra, Peenemünde é o centro de pesquisa alemão, topo de linha. É onde trabalhava o Von Braun. O Los Alamos é o equivalente americano especificamente pra fazer a bomba. E Oak Ridge é a cidade industrial da bomba. Em Oak Ridge não existia pesquisa da bomba em si, mas existia pesquisa da tecnologia em torno da bomba. Enriquecimento do urânio, fazer o reator, a parte industrial. E a parada crescia cada vez mais, né? No final da guerra era a quinta maior cidade do Tennessee. Eles usavam, cara, 10% de toda a energia elétrica produzida nos Estados Unidos, cara. Olha isso. O Kimmy usava uma energia elétrica absurda, porque as centrífugas americanas para enriquecimento de urânio precisavam de muita energia nessa época. Era um esquema muito bem bolado, mas era um esquema gigantesco com eletroímãs e eram galpões, assim, tipo o galpão do Caju Porto aqui nosso, do Rio, só de centrífuga para poder enriquecer o urânio. Esse projeto é muito impressionante pelo tamanho dele. Você já tinha lá milhares e milhares de pessoas envolvidas. Obviamente, quanto mais você descia na pirâmide, né? Ninguém fazia ideia do que tava fazendo. Eles achavam que estavam lavando roupa pro exército? Ah, não. Os operadores da científica, eles sabiam que eles operavam uma máquina do exército. Essa é a única informação que eles tinham que saber, e nem essa informação eles podiam passar. Não, assim, as pessoas sabiam que estavam envolvidos em um projeto grande ligado ao esforço de guerra. Tem a parte do projeto grande, eles não sabiam. Eles sabiam que estavam envolvidos num projeto de esforço de guerra. Eles dizem que eles tinham Nietzsche no base, dizem. Se você não precisa saber, você não vai saber. Você só sabe o que você precisa pra fazer o seu serviço. Exatamente. Nem um milímetro a mais. E eles recomendavam as pessoas falarem assim, ah, se alguém perguntar no que você tá trabalhando aqui, você falar, eu tô fazendo os buracos dos donuts, sabe? Esse tipo de coisa, sabe? As únicas pessoas que tinham realmente ideia do projeto em si, o mundo todo, eram os físicos, porque eles estavam bolando o que seria a bomba. Exatamente. E eles sabiam pro que servia, mas fora dos físicos, ninguém mais tinha ideia. Os militares envolvidos, e tinha um militar envolvido, que é o chefe do Oppenheimer, que é mais foda que o Oppenheimer. O General Groves? Ele era o cara que mandava no, em todos os Sheldons, inclusive no Oppenheimer, que era o Sheldon também, né? Sheldon. E se todos os físicos envolvidos no projeto fossem Sheldons, o trabalho do líder da equipe ia ser muito maior, cara. Você imagina como é que devia ser você lidar com todos esses caras juntos numa uma pressão de guerra. A bomba tem que sair antes dos alemães. Exatamente. Toda a briga de ego, toda a pressão, toda a tecnologia mambembe tosca que eles tinham, porque eles tinham uma tecnologia de merda. É, a tecnologia da época era uma tecnologia de merda, não é porque eles não tinham essa tecnologia porque eles eram ruins, porque os americanos deram dinheiro. Eles estavam criando as tecnologias. É uma merda hoje, né? Na época não é merda. Pra época, era o topo de linha, mas todos eles tinham noção que era uma merda, que não era o suficiente porque eles queriam. Se você mostrar pra um Oppenheimer de um computador e um matemático, eu acho que o cara tinha um infarto morrendo agora. Tendo em vista a tecnologia que eles tinham na época, eles estavam aumentando a barra, eles estavam criando tecnologias. Não, eles estavam jogando a barra lá no Então, é isso que é impressionante. É que nem um homem ir à lua sem computadores de merda, sabe? Com mostrador de ponteiro, entendeu? Para. Não começa. Vai. Não começa você, Jovem Nerd. Pelo amor de Deus. 2, 1, 0. Os americanos estavam caminhando e caminhando bem no projeto da arma. Os americanos pensavam em fazer a bomba juntando duas massas de urânio até elas atingirem um ponto crítico que a bomba praticamente explode sozinha. Uhum. Indo para o lado alemão, os alemães pensaram em fazer a bomba de uma outra forma. Resolveram fazer uma outra concepção porque não conheciam a concepção americana ou porque eu já ouvi falar que o Hitler dizia que tinha dispensado esse tipo de tecnologia por chamá-la de física judia. Eu tenho que entender que o Hitler é como várias pessoas pros nossos presidentes aqui, governadores. O cara não tinha esse controle todo da parada, ainda mais se a parada funcionasse. Ele tinha um controle se o negócio desse merda, porque aí ele ia cair de pau em cima de você falando, porra, eu falei pra não fazer e você ia morrer. Essa teoria do que o Hitler não queria usar a tecnologia porque era a tecnologia judaica, pô, a gente conhecendo a figura como conhece, era muito mais fácil ele tomar a tecnologia e falar que é uma tecnologia alemã que os judeus roubaram. Pois é, não. Como ele fez com tudo. O Hitler não ia fazer esse tipo de coisa. Isso é aquela parada de revisão histórica pra transformar o cara num idiota, o que obviamente ele não é. Se fosse um idiota, não tinha feito o que fez. Não tenho certeza se os alemães não sabiam desse caminho americano. Ao mesmo tempo, eles não tinham centrífuga pra fazer o urânio. E eles não tinham mina de urânio, que os americanos tinham. Então o caminho do urânio pra eles era mais complicado que o caminho da água pesada. E eles tinham facilidade de fazer água pesada, que é uma variação, é um outro isótopo do hidrogênio. E eles achavam que uma bomba de água pesada seria um caminho melhor. Água pesada? É. Cara, assim, água pesada, cara, não, para, eu não consigo conceber, cara. É bambucha, brother. Tá ligado? Enche a bexiga de água e joga pela janela. Não, assim, água pesada. Não. No final das contas, a explosão nuclear seria a mesma da bomba de hidrogênio. O final da brincadeira é o mesmo. Uhum. Meio do caminho que altera. Só que parece que pra bomba de água pesada explodir, tem que ter um pulo do gato, que eu não me lembro qual é agora. Peraí. A água explode? Cara, ela é radioativa. Cara, você tá falando de nível atômico. Toda matéria radioativa é instável. Se você juntar uma quantidade X desse material radioativo, vai ter uma hora que a instabilidade dele é tão grande que ele gera uma reação em cadeia incontrolável. E libera toda a energia dele, explode. Mas a parada tinha água mesmo pra valer? É água feita com trítio, é. Pra você controlar a explosão com a parada, tem um pulo do gato que starta a explosão, que libera neutro, um negócio assim. Esse pulo do gato que os alemães não conseguiram fazer. Explodir a água. Por faltar esse pulo do gato, que a bomba alemã não ficou pronta. Teve uma hora que os cientistas alemães sacaram que eles não estavam batendo com a cabeça na parede, que eles não estavam descobrindo qual era o pulo do gato. Eles não podiam voltar atrás e fazer o outro desenho americano, porque eles já tinham perdido um tempão fazendo esse. Como é que eles iam justificar que o desenho não tinha dado certo? Eles também não podiam dizer que a porra não funcionava, senão estavam fodidos. Então os caras começaram a fingir que estavam fazendo alguma coisa. Porque eles não tinham cu de chegar pro alto comando e falar, aí, rapaz, é o seguinte, essa bomba não vai funcionar não, tem que fazer de outro jeito. Tem que fazer de outro jeito, por quê? Quem foi o burro que vai morrer que fez errado? Aí foi tudo por água abaixo. normal, ele é levemente radioativo. Eles chamam de 1% radioativo. O urânio normal, o urânio que você acha no chão, é uma proporção de 1% do urânio radioativo e 99% do urânio que não é radioativo. Uhum. E os caras têm que alterar isso para um urânio que seja 99% radioativo e 1% não radioativo. Uhum. E o jeito de fazer isso é separar os dois e depois combinando o radioativo numa pedra só. E aí, o problema é como fazer isso? O primeiro problema deles foi, caralho, como é que a gente separa essa merda? Eles acabaram separando, transformando o urânio em gás e separando o gás por eletromagnetismo. E eles separavam átomo por átomo, né? E separavam na cadência ridícula. Ridícula de pequena. Você tem ideia de como é que a parada é bizarra? Os ganhos de eficiência eram ganhos de tipo 100%, e mesmo assim eles botavam 10 toneladas dentro e tiravam 2 gramas. Puta merda. E existiam duas frentes, né, de desenvolvimento, que era um com um núcleo de urânio enriquecido e outra com plutônio. Qual é o problema do plutônio? Plutônio existe e não existe na natureza. Ele existe, mas a meia-vida dele é tão curta que ele via logo o próximo material radioativo, que não lembro qual é, acho que é tóio, e deixa de ser plutônio. E o único jeito que nós, humanos, temos contato com plutônio é ele ver criado num reator nuclear. E ele é gerado numa quantidade ridiculamente pequena. Menor ainda do que os que eles conseguiam fazer com o urânio. Então, uhum, eles tinham certeza absoluta que eles não iam ter o plutônio pra mais de uma bomba. Eles não queriam nem testar, nem fazer teste. A bomba de plutônio nunca foi testada. Eles fizeram, na verdade, 3 bombas. Eles testaram a de urânio, mandaram a de urânio em Hiroshima e mandaram a de plutônio em Nagasaki. Exatamente. Existia, cara, isso que é uma coisa que é absurda a gente pensar nisso. Existia uma possibilidade teórica de quando eles explodirem a bomba... Toda bomba atômica tinha uma possibilidade teórica no papel dela queimar a atmosfera e matar todo mundo. Toda explosão nuclear tem essa possibilidade. Exato, porque, afinal, é uma reação em cadeia. O que vai parar a reação em cadeia? É. E se ela não parar? Ela vai incinerar a atmosfera e destruir o planeta Terra inteiro. Cara, esses caras foram explodindo mesmo assim, cara. O motivo que os americanos fizeram um acordo de explosão subterrânea com os russos foi exatamente... As bombas estavam tão sinistras que não deixavam mais cu de explodir atmosfericamente. Exato. A bomba de nêutrons nunca foi explodida na atmosfera porque a chance dela de incendiar a atmosfera é algum tipo de 80%. Puta merda, cara. Mesmo mas, assim, elas foram desenvolvidas e foram explodidas subterrâneas. A primeira vítima nuclear da história foi um dos cientistas. Eles estavam fazendo um teste com a bomba que seria a Trinity, a primeira. E elas são duas semisferas de urânio. Quando você junta as duas, você atinge a massa do fissível de urânio e a porra vai explodir. Uhum. Só que assim, não é você juntou e explodiu. Você junta e a reação vai crescendo até explodir. Os caras estavam fazendo um teste com a parada. Estavam as duas semisferas dentro, com um contador Geiger, e o cara estava separando uma semisfera da outra com uma chave de fenda. Sim, era nesse nível de mambembe. Caralho. O nego entrou na sala e deixou cair um copo de vidro. O cara se assustou e puxou as fendas. As duas fendas juntaram. Aí ele olhou e falou, fudeu, enfiou a mão, separou as duas fendas com a mão. Levantou e falou, ninguém se mexe, eu morri. Todo mundo marca no chão com giz onde vocês estão. Chama o nego de fora pra perguntar do Geiger pra medir a radiação de todos vocês pra anotar no papel. E eu morri, ninguém gosta de mim. Caraca, sério? É, aí foi todo mundo saindo da sala, se afastando. O nego foi medindo as coisas e esse cara ficou parado. Ele foi o último a sair da sala, isolado. Todo isolado, o nego lavou ele, não sei o que, botou ele no hospital. Uma semana depois ele tava morto. Nossa, mas peraí, o que ele impediu que explodisse, foi isso? Se ele não tivesse separado, a porra ia explodir, era a bomba. Ele foi a primeira vítima de radiação, ele não tinha a menor ideia de como é que tratava, que não tratava porque não tem tratamento. A mão dele, tem fotos da parada, ele mostrando no documentário. Botava a mão dele no gelo e o gelo ia derretendo imediatamente. Fez duas bolhas gigantes, a radiação já era calor na mão dele, com a mão dele toda radioativa. Botava no gelo, a pele dele foi saindo, com o osso aparente. Meu Deus. É muito bizarro. Não tinha nada que ele pudesse fazer, primeiro porque não tem mesmo, mas na época eles não tinham nem tecnologia pra ele, nem sabia o que ia acontecer com o cara. Vamos ver agora se ele vai morrer ou não, porque no papel ele vai morrer, né? Pelo nosso aí ele vai morrer, mas papel é ótimo, na prática ele vai ser o primeiro a morrer disso. Na verdade, a Madame Curie foi a primeira, mas a Madame Curie devia ser Mia. Não, foi o marido dela. Marido dela primeiro, depois ela. Não, o marido dela, já te falei isso, vai ser cisma comigo. O marido dela morreu atropelado pela carruagem. Tava doente de radiação, mas ele morreu atropelado pela carruagem. Tá, mas ia morrer. De qualquer... A morte dela foi causada por leucemia. Esse cara morreu do que hoje em dia a gente chama de doença radioativa. Caraca, sinistro. E aí, bom, teve o teste da Trinity. Um momento humiliation mega power. É, aquilo que as pessoas conhecem, né? A torre com a bomba lá em cima, a cidadezinha cenográfica. Todos eles foram contaminados de radiação porque eles ficaram numa distância longe o suficiente pra não morrer com a explosão da bomba. Mas eles foram banhados pelo vento radioativo. Eles estavam a mais de 30 quilômetros da bomba. Mas eles tomaram o vento radioativo da bomba, todos os caras morreram de câncer. Todos os que participaram da parada morreram de câncer. Isso, na época também, ninguém tinha muita noção, né? Eu já vi reportagem do Globo Repórter e tal, do pessoal indo lá em Angra 1 e ninguém usa roupa de chumbo, né, cara? Usa essas roupas biológicas com um crachazinho vai morrer, né? Que o crachá. O crachá tá dizendo se você vai morrer, né, cara? Vai morrer. Mas qual é da parada? Eu fico, a radiação. Cara, você é exposto à radiação o tempo inteiro da sua vida. A radiação vem do espaço. Toda a brincadeira são níveis. E é nível e tempo de exposição. Quando você tá em Angra 1, o teu crachá te avisa basicamente é, ó, você pode ficar aqui por X minutos nesse nível de radiação. Se você ficar mais, você vai se fuder. Cara, o aviso do crachá é basicamente isso. Eu queria muito que estivesse escrito assim no crachá, cara. Tem um remédio que você toma que te ajuda a proteger contra a radiação. O urânio, o primeiro isótopo do urânio é iodo, que é iodo radioativo. E o seu corpo absorve o iodo e manda pra tireoide. Só que se o iodo for radioativo, você vai mandar iodo radioativo pra tireoide e você vai ficar com uma parede radioativa dentro do seu corpo emitindo radiação. Você vai se fuder. O nego tomava iodo direto pra sobrecarregar o seu urânio de iodo e o iodo radioativo você eliminava na urina. Como você tava tomando suplemento de iodo, você tinha tanto iodo no organismo que o iodo que você ia tomar mais o radioativo não ia pra tireoide direto e você secretado pro rim e sai no urina. Então ele ficava menos tempo no teu organismo e te podia menos. Dia 16 de julho de 45, fizeram o teste, 5:30 da manhã explodiram. Ele explodiu. Cara, transformou em vidro a areia do deserto um raio de 80 metros em volta da explosão, cara, você tem noção. Até hoje não é radioativo. Porra, pois é. O que aconteceu? Depois do teste, queriam jogar a bomba pra acabar com a guerra e pra demonstrar o poder deles. A bomba não era pra acabar com a guerra, vamos ser francos. Não. A bomba era pra dar um pau na mesa. Pros cientistas, a bomba era pra acabar com a guerra sem perda de vidas humanas, né? A gente tinha explodido a bomba no mar, no tipo, ó lá, se vier, vou mandar outra cabeça de vocês. O Roosevelt, que é presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, morreu em abril de 45. O Truman, que era o vice e assumiu, o vice-presidente não fazia ideia do que estava acontecendo. Os caras tiveram que brifar o cara. Ele soube depois da posse, foi apossado. Exato. Foi empossado e tem uma bomba atômica aí. Exatamente. E aí, o que aconteceu? 145 cientistas do Projeto Manhattan assinaram uma petição pedindo ao presidente que não jogasse a bomba em uma cidade, não atacasse civis. Eles fizessem uma demonstração em um lugar inabitado pra tentar acabar com a guerra. Porque, realmente, os Estados Unidos tinham destruído a marinha japonesa, tinha destruído a aeronáutica japonesa. Os alemães já tinham perdido. Os alemães já tinham se rendido e eles não se rendiam. O Japão não se rendia de jeito nenhum. E pro objetivo original, que era ganhar a Alemanha, já tinha um ganho. Não precisava mais da bomba pra isso. É, assim, não era que, assim, a única maneira de acabar com a guerra era usar a bomba. Não, não era, mas... A desculpa americana oficial pra eles terem mandado a bomba foi a invasão de Iwo Jima e de Guadalcanal. Que eles perderam gente pra caralho e os japoneses lutaram até o último homem. E aí eles usavam esse discurso. Olha, essa bomba vai ser terrível, mas ela vai impedir mais mortes. Era essa a desculpa esfarrapada que eles usavam. Eles tinham medo de eles perderem uma porrada de soldados americanos. Exatamente. Na invasão das principais americanas, japonesas. E aí eles colocaram Truman contra a parede falando assim, olha, daqui a um ano, no seu impeachment, vão falar assim, ah, você tinha arma pra acabar com a guerra, pra salvar vidas americanas e você não fez. Por quê? E aí foi isso que fez ele decidir. Enquanto isso, o tal General Groves viu a petição dos cientistas e engavetou até eles jogarem a bomba. Não deixou chegar no presidente essa ideia. O general é um militar. O general tem um pensamento de militar e ele, quando ele viu a arma, ele falou, ah, agora o meu é maior de todo mundo. Exatamente, né? Cara, e assim, se você for lá em Hiroshima hoje, você tem as sombras. Como é que eles chamam essas sombras? A bomba explodiu, a pessoa foi carbonizada e isso foi impresso na parede. A pessoa foi vaporizada. O que ficou impresso foi porque como ela tampou a luz da bomba por um milionésimo de segundo, o lado em volta dela ficou mais queimado do que onde ela tava. E é marcado até hoje. Você vê a silhueta da pessoa que tava ali. E assim, os problemas não foram só vaporizar milhares de pessoas ao mesmo tempo, porque já existiam bombardeios na Alemanha com 300 B-17 voando em formação que matavam muito mais gente com bombas normais. Na verdade, esses que foram vaporizados em milionésimos de segundo não tiveram problema nenhum. Como foi o ataque? A descrição do ataque é que deixa os americanos mal. A bomba foi planejada para ser jogada em cima de uma ponte, de uma altura que ela explodisse no ar, de forma a maximizar o dano. Ela não explode no chão, porque senão o chão absorveria metade da energia. A arma realmente foi jogada pra fuder. Exato. E qual foi o que fudeu realmente? Os americanos mandaram um único avião sem escolta pra fazer o ataque. Isso. Então, quando os japoneses viam um único avião vindo, o japonês olhou e falou, foda-se, isso não é um ataque, o cara deve estar vindo fotografar, ou no máximo ele vai explodir essa ponte, que eles fazem dia sim, dia não. Foda-se essa ponte, os caras vão explodir hoje, amanhã a gente construir de novo. Eles tocaram esse SN de alerta, mas nego nem foi pros abrigos. Quando nego viu um avião só, todo mundo pensou, pô, foda-se, de novo os caras vão vir aqui destruir a merda da ponte. E aí, em vez de destruir a ponte, os malucos avassalaram a cidade. Exatamente, 90% da cidade foi pro caralho. Não era pra ser Nagasaki, né, cara? Era Kokura, era outra cidade. A primeira cidade era Hiroshima. É. Eles tinham um alvo secundário, que era essa Kokura. Aí eles conseguiram Hiroshima, beleza. A segunda bomba ia pra essa cidade Kokura. Só que aí tempo tava ruim, eles tentaram umas duas vezes passar por lá e não conseguiram, começaram a ficar sem combustível e falaram, vamos jogar em Nagasaki, que era o segundo alvo da Fat Man. É. Eu vi um documentário só sobre sobreviventes da bomba. Teve um cara que sobreviveu em Hiroshima, botaram o cara num trem e levaram o cara pra Nagasaki. Porra! E o cara sobreviveu a Nagasaki também, cara. A história desse cara é famosa. O cara sobreviveu às duas, cara. Ele era o alvo, né, cara? Ele que é o alvo, é. E aí, cara, logo depois começou a chover, né? O que chovia era, na verdade, era a cinza das pessoas, era o concreto. Exato, e era uma chuva negra, cara. Parecia uma coisa apocalíptica mesmo. É. Chuva, água preta. As nuvens ficaram carregadas de tudo que subiu do chão, que foi vaporizado. Foi vaporizado, exato, né, cara? É terrível, é terrível. E era uma chuva radioativa. E foi a primeira vez que o povo ouviu a voz do imperador japonês, foi na transmissão de rádio, onde ele dizia que eles estavam se rendendo pra que eles tivessem futuro. Tem uma história aí, que a bomba foi uma dádiva pra ele, né? Porque ele queria já se render há muito tempo. A gente precisava de um motivo, assim, que fosse extraordinário, assim. Que ele pudesse com honra, né? Ele não podia regar. Depois que jogaram a primeira bomba, eles nem cogitaram se render. Praticamente ignoraram a bomba. Falou, não. Parece que houve uma reunião de alto comando e todos eles foram unânimes e falaram, não, ele só deve ter essa no... Exatamente. E eles estavam quase certos, porque eles só tinham duas, né? Só tinham duas. A terceira bomba... Se eles pagassem pra ver... a parada foi assim, cara. Os Estados Unidos trucou, eles pediram 6. Na hora que os Estados Unidos pediu 9, cara, eles cagaram no 12. Se eles pedissem 12, eles ganhavam a guerra. Não, a guerra não ganhava, né, cara? Outro motivo dos Estados Unidos querer jogar bomba e acabar logo com a guerra no Japão era impedir... Que os russos tomassem o Japão. Exatamente. E aí ficasse aquela divisão Japão do Norte, comunista, Japão do Sul, capitalista, porque isso já estava acontecendo na Alemanha, né? Eles tendo que dividir tudo com os russos. Então, vamos acabar com a guerra logo aqui e a gente toma tudo. E eles já tinham perdido os segredos militares alemães para os russos. Eles não queriam perder nada dos japoneses. Queriam os japoneses tudo para eles. É, exatamente. Acabou a guerra, os americanos mandaram as bombas. Dois cientistas americanos que trabalhavam para o projeto Manhattan e que eram comunistas vazaram todos os detalhes da bomba para os russos. Isso, a gente falou no Nerdcast de espionagem que tinha um casal lá que foi condenado à morte. Ethel e Rose Rosenthal. Isso, e eram judeus também, né? Lembra do Partido Comunista? Até o Oppenheimer sofreu perseguição depois, porque ele foi um cara que meio que se arrependeu foda, sabe? Ele foi o cara que encabeçou de fazer a vista pra não mandar na cidade. O argumento que o Oppenheimer falava é que ele fez arma pra ganhar a Alemanha. A Alemanha já estava ganha, a arma não precisava ser usada. Tá bom. E se isso vai fazer você se sentir melhor, pode falar isso à vontade. Na cabeça dele, ele fez a arma antes que os alemães fizessem. Dei essa arma de mão beijada pros militares agora pra eles matarem as pessoas e, porra, meu objetivo não é esse. Meu objetivo não é fazer uma arma pra destruir todo mundo. Meu objetivo é impedir que a Alemanha mandasse na nossa cabeça. Essas historinhas aí, tá ligado? Não colam muito. Falando certo agora, o que rolou? Todos esses cientistas fizeram uma parada pelo desafio. É claro. Quando eles viram a quantidade de pessoas mortas, os caras falaram, porra, tudo bem, a gente fez a parada pelo desafio, mas olha o que o nosso desafio causou. Mas eu vi uma entrevista com um dos cientistas pra tomar rata, falou assim, olha, realmente, eu não queria que a bomba fosse usada pra matar civis, e eu me senti culpado por muitos anos por isso, mas se me perguntassem se eu faria de novo, eu falaria assim, claro que faria de novo, trabalharia em qualquer projeto de tecnologia nova pra que os Estados Unidos fosse o primeiro a ter essa tecnologia, entendeu? Essa arma. É porque o cara tem esse sentimento patriótico, né? É patriota americano, não. Aí eu falei assim, olha, é melhor a gente ter do que o meu inimigo ter, entendeu? Então, esse era o pensamento dos caras. E é assim que os caras livraram a consciência deles, entendeu? Os caras venderam a arma pros russos e os russos fizeram a primeira explosão nuclear russa. Em 49. E basicamente disseram pros americanos, também tenho, também tenho. aí começou todo um novo capítulo. aí começou a brincadeira. Começou a brincadeira. A brincadeira começou aí, já não era mais o fato de você ter ou não a bomba, mas como é que você iria lançar essa bomba. Exato. Esse que é a parada. E aí começou aos poucos a corrida pelo desenvolvimento, né, com o fim da guerra, dos mísseis balísticos intercontinentais. Isso aí foi desenvolvido no final da década de 50 e que iam ser... Porque você tinha que mandar um avião, né? Um avião pode ser interceptado. E o míssil não, né? O míssil intercontinental, cara... Tem até uma cena daquele filme, excelente filme clássico, O Dia Seguinte, The Day After. Todos acho que lembram, né? Com porra, certeza. Como não, cara? Não posso ver uma cebola, cara. A gente não pode falar de nuclear sem falar desse filme, né, cara? Então tem uma cena lá que os caras estão... começa a guerra e aí começa a sair os mísseis, né? Galera na faculdade vendo sair, né, nos campos os mísseis. Aí o professor fala assim, ó, em meia hora está na Rússia. Ah, e lembrando que também durante a década de 50 foi a corrida por aperfeiçoar a tecnologia aí que nasceu a bomba de hidrogênio, que fez a bomba atômica parecer um estalinho ou uma biribinha, dependendo da sua região. De acordo com o documentário do Tenet, foi uma ideia original de um estagiário. Você tem que entender que o cara era estagiário de Los Alamos, que só tinha neguinho que era em quadra. Mas foi a ideia inicial dele, ele falou pro supervisor, e o supervisor falou, porra, tá aí, a ideia é boa. Falaram com os outros cientistas, né, todo mundo botou no papel, falou, pô, tá aí, a ideia é boa, vamos tentar. Poucos meses depois, eles estavam explodindo a primeira bomba de hidrogênio. Obviamente, o cara deixou de ser estagiário, né? Mas, Blohan, na hora, né? Qual é a diferença da bomba? Por que ela é tão mais potente? A fissão nuclear solta uma energia X. A fusão nuclear, você juntar dois átomos num só, solta uma energia muito maior que no mesmo quanto que é, mas é uma proporção tipo 10x. Então, a bomba de hidrogênio é uma bomba de fusão nuclear. Ela junta dois átomos de hidrogênio num átomo de hélio. E ela libera muito mais energia. O jeito é como fazer essa fusão. E foi o pulo do gato que o cara deu, que usando uma bomba de plutônio como espoleta. É muito bom você usar uma bomba de plutônio como espoleta pra alguma coisa. Ele usava uma bomba atômica pra gerar o calor e a pressão e a energia que ele precisava pra poder começar a fusão da segunda fase. Mas a bomba de hidrogênio só foi usada em testes, nunca foi... Não, depois de Nagasaki, nunca mais foi usada uma bomba atômica na cabeça de ninguém. Falando de engenho nuclear, eu acho que é interessante, curioso até falar, né? A maior bomba, né, que já foi explodida pelos russos, pelos soviéticos, no Mar Negro. Já foi apelidada de Kizar Bomb, né? A bomba dos Kizares. Cara, a parada, meu irmão, ela foi desenvolvida, o Blohan pode falar melhor do que eu aí, foi desenvolvida pra aguentar 100 megatons. Na verdade, o design era incarregável, porque eles botaram a bomba no avião e o Antonov que eles tinham na época não conseguia carregar uma bomba de 100 megatons. Antonov é um nome maneiríssimo pra avião. Quando você fala, eles colocaram uma bomba de 50 megatons no Antonov, você consegue entender o que você tá falando. Mesmo sem saber o que é megaton, você imagina que é uma parada grande pra caralho, porque ter que ir no Antonov... As pessoas não têm noção do que é um Antonov. É quando eles aposentam o Antonov, eles transformam em hangar para outros aviões. Exato. Eles fizeram uma bomba de 50 megatons, eram dois homens em pé do lado da bomba e a bomba era maior que os dois caras em pé. A bomba ia meio por fora do cargo bay do Antonov, que é um avião grande, tipo um Antonov. Só pra ninguém ter uma ideia, uma bomba de 100 megatons, né? Pra você ter uma ideia do poder dessa porra. A bomba que tinha em Hiroshima, que a gente falou, vamos dizer, é contraditório, mas vamos dizer que tem entre 12 e 18 quilotons. O que que significa o quiloton? A explosão é equivalente de TNT pra TNT. Fazer o mesmo estrago. Então, por exemplo, um quiloton significa o quê? Um quiloton significa que se você explodisse 1.000 toneladas de TNT, você teria o mesmo efeito daquela bomba, daquela bomba sem radiação. Mil toneladas? É algo que eu não consigo nem imaginar. O primeiro teste americano antes da TNT foi uma bomba de 0,5 quiloton de TNT. Eles juntaram 500 toneladas de TNT e explodiam pra ver o efeito. Pra ver o que aconteceu. Com pavio? Com pavio, não? Não. Porra, tinha que ser com pavio. Com as bananas de dinamite. Corre, filha da puta! Ô, Zagal. 500 toneladas de... A praia faz o cogumelo. Pô, eu sei, isso é muito foda. Quanto é que foi a bomba de Hiroshima? De 12 a 18. Vamos colocar 15. Uma média, quilotons. Né? quilotons, são 15 mil toneladas de TNT. Essa bomba que eles explodiram, que foi uma bomba de hidrogênio... São 50 milhões de toneladas de TNT. Foi quanto? 50 megatons. Um megaton é 1 milhão de toneladas de TNT. Isso. Então foram 50 milhões de toneladas de TNT. Mas eu vou pensar, provavelmente 50 milhões de toneladas de TNT é mais do que já foi produzido TNT até hoje. Não, e pra você ter uma ideia, a partir de 30 megatons, a explosão já atinge a estratosfera, já acima da estratosfera. Essa bomba, se fosse de fato detonada, ela com certeza ela ia acabar com toda a vida na Terra, porque essa sim, absolutamente ia... Queima a atmosfera, com certeza. Saca Matrix? É Matrix, entendeu? Queima a atmosfera e acaba com toda a vida no planeta. A de 100 megaton. Com certeza, não tinha como escapar, né? Essa de 50 megatons, só de zoeira, eles explodiram ela onde? Foi num arquipélago no Mar Negro, onde os russos fazem teste. Era um arquipélago que existia naquela época e hoje em dia não existe mais. Não, explodiu no ar. Ah, explodiu no ar. Mas não destruiu nada? Ah, não. Abriu uma cratera gigante, fudeu a porra toda por baixo. Mas eu consegui ver uma filmagem do destroços russos. Nunca liberaram, pelo menos nunca apareceu em nenhum documentário maneiro. Só vi relato, vi os caras falando que destruiu tudo, que arrebentou tudo, mas... Vê que é bom nada. Tem um vídeo, a gente pode até colocar no post aí, porque realmente é impressionante as imagens. Tem uma imagem que tem do canhão nuclear. Da Atomic Enemy. Foi um canhão desenvolvido pelo exército americano pra atacar tropa, né? O que é aquela coisa que a gente falou, né? Foi desenvolvido em 53. Eu lembro que tinha muita noção do poder da parada, então... Na verdade, esse canhão é o que depois ficou conhecido como Tactical Nuke, que é uma bomba nuclear pequena só pra você eliminar tropas terrestres. A gente tá tratando como canhão, mas ele é um obus, vai ter um chato que vai gritar falando: não é um canhão, não é linear, ele atira pra cima e a porra da bala cai, é um obus. E é um obus de 100 e poucos milímetros, que o nego substituiu a carga explosiva por uma bomba nuclear. Dá o tiro, né? Puf, a parada vai, aí demora uns minutos assim, a tela fica branca. Tipo assim, a parada vira dia completamente, né? Daqui a pouco você vê assim, lá no fundo, aquele cogumelo levantando. Pô! E a parada que o que é impressionante é porque é num campo, entendeu? Então, tipo, é numa distância, digamos, grande, mas relativamente perto, cara, pra uma arma nuclear. A parada é bem impressionante mesmo. Não existe registro de ela ter sido usada, mas era uma parada sinistra, cara. Ela só foi testada. Aliás, ela foi usada assim uma vez. Ela foi usada pra destruir a cidade onde teve a invasão de zumbis a volta do morto-vivo. Outra cena clássica que aparece em todos os filmes de catástrofe é um teste americano que eles fizeram pra ver se as estruturas de cidade americana resistiram a explosão. Aparece no Indiana Jones, inclusive. Exatamente, é o teste do Indiana Jones que aparece em todos os filmes de catástrofe. Aquela cena clássica dos pinheiros com o vento radioativo vindo pro lado, depois voltando na outra direção, as casinhas voando, a tinta sumindo do carro, porque a tinta vaporiza. Então o carro tá lá, de repente o carro fica prateado, a tinta some. Cara, isso é muito doido, né, cara? A tinta vaporiza na hora, né, cara? Muito bizarro. Esse teste é muito bizarro. Mas tem um filme, cara, que é considerado do Day After britânico. Ele chama-se Threads. Como se tivesse tido um ataque nuclear, é igualzinho, assim, bem parecido com o The Day After, só que em Londres. Só que a parada que é maneira, cara, porque é o filme da BBC, então ele é um pouco didático. Ele vai tratando quase como se fosse um documentário, ao mesmo tempo dramatizado, o que aconteceria se a Inglaterra passasse por uma situação de ataque nuclear, né? Antes, durante e depois. Bem depois, o que acontece depois. 5 anos, 10 anos, 15 anos depois você vai ver... nível de merda e no melhor é. O filme é impressionante, é muito bem feito, é por realista, procure esse filme, é de 84. É outro filme maneiro, assim, que fala sobre a paranoia da bomba, não é sobre a bomba, sobre a guerra nuclear. É um filme meio de comédia, né, do Kubrick, chamado Doutor Fantástico. Ah, esse é o clássico. É o clássico. É o Doctor Strange Love, né? Muito bom mesmo esse filme. Eu recomendo um documentário chamado Trinity and Beyond, que é esse documentário que eu falei da Explosão Nuclear. Já passou no Discovery algumas vezes, e o Discovery já passou uma segunda parte dele, que não é vendida em DVD. Malditos que não vendem a segunda parte em DVD, que também é muito maneiro. Só completando as dicas bizarras, também recomendo o episódio da Armação Ilimitada, cara. Ah, não. Que esse é foda. Chamado É o Fim do Mundo, número 17. Quem tem bomba atômica hoje? Quem é a player? Quem é o jogador nesse? É, o Jovem Neto tá com essa porra de player agora. Player! Tudo player. É player. I'm a player! Sabe? Nunca ouvi você. Esse termo. Caralho. Você sabe que o Enéas queria que a gente tivesse a bomba, né? Era a plataforma do governo dele. Brasil tem a bomba. Eu concordo com a plataforma do Enéas. Eu vou dizer que eu concordo com o Caio e com o Enéas, cara. Eu acho que o Brasil, como um país soberano e uma potência na América Latina, deveria ter uma bomba atômica até para se impor. Para facilitar tanto o nosso desenvolvimento quanto o custo e a briga de ego na América Latina, eu ainda faria melhor. Eu convido aí os argentinos a desenvolver a tecnologia junto e fazer os dois. Caralho, acabava qualquer rivalidade na América do Sul entre os dois e, ao mesmo tempo, evitava qualquer interferência estrangeira aqui pra cima da gente. Ah, olha só, o que o Enéas queria era que o Brasil pudesse falar de igual pra igual com essa galera. Entendeu? Só que isso ia causar tanto problema, cara. Tanto problema. Até poder falar de igual pra igual, sabe? Ia causar tanto problema que poderia ser até pior o processo pro Brasil ter embargos comerciais, esse tipo de coisa que poderia minar a nossa economia. Poderia não. Iria, né? Na prática, a gente estaria fudido, porque então, nós não temos uma indústria de semicondutor aqui. Toda a tecnologia mais avançada nossa é importada, então a gente voltaria para a Idade da Pedra lascada quase. Pois é, a única forma é você chegar com a bomba pronta e falar assim... Ah! Olha aqui, ó, bomba atômica. Você vê, o Irã tá nessa, né? Ele tá... Se eu tivesse no lugar do Irã, eu também estaria fazendo a bomba. Todo mundo tá ameaçando, os americanos e a comunidade internacional, que são os capachos americanos, estão basicamente dizendo pros caras que eu não gosto de você, olha o que eu fiz no Iraque, e eu não gosto de você. E ele tá ali do lado. É. E ele tem a maior reserva de petróleo do mundo, né? A primeira ligação dele é... se eu não tiver uma arma que impeça os caras de me invadir, eu vou ser invadido. Exato. A única arma que vai impedir eles de me invadir é eu fazer uma bomba atômica e falar, se me invadir, eu vou esmerdalhar. É, o pensamento é esse. Lembrar que eles oficialmente estão fazendo a bomba coisa nenhuma, né? É, pois é. Vamos reativar nossas usinas nucleares para fins pacíficos. Vamos começar a enriquecer urânio para fins pacíficos. Eles foram empurrados para um canto onde eles são obrigados a fazer a bomba. Eu sei, não, eu entendo o pensamento deles. Mas tem que estar falando de Irã, uma parada que eu vou confessar que eu nunca entendi, cara. Como é que um terrorista desse não explodiu até hoje uma bomba suja dessas por aí, cara? Porque, com o fim da União Soviética, cara. Não, eles têm medo da resposta. Eu pensava muito nisso. Resposta? Os caras destruíram o World Trade Center, cara. Você não entendeu. Psicologicamente falando, armas são uma coisa, arma nuclear é outra. Sem sacanagem. Nego manda uma bomba suja em Nova York, não está acima dos Estados Unidos mandar uma bomba atômica direto em Teherã, imediatamente seguida. Com certeza. Eu tô falando de Teherã, tô falando as células terroristas funcionam independente, cara. Pode ser cinco caras. Dudu, cinco caras, entendeu? Mas, cara, cinco caras sozinhos não têm acesso à bomba nuclear, cara. Eles funcionam independentes a partir do momento que eles iniciam a missão deles, cara. Eles não funcionam independentes desde o momento zero. Eles têm que receber material e instrução. A partir do momento que eles têm uma missão ou uma linha de pensamento, aí eles partem para agir sozinhos. Não. Por isso são células, porque se cair outra célula da equipe, eles conseguem continuar o processo sozinhos. Mas a missão não vem dele. Quantas bombas você acha que não ficaram obsoletas e foram vendidas a preço de banana com o fim da União Soviética? Porra. Então, mas assim, da mesma forma que existe a possibilidade deles comprarem, todos os governos e inteligências mundiais estão também rastreando e comprando essas paradas, né, cara? Eles não estão deixando isso cair. Não existe uma feira livre dos terroristas, cara. Isso aí tá sendo monitorado pra caralho, é que a gente não faz ideia. A arma nuclear, ela chama muita atenção, cara. E tem um fator psicológico que o Caio colocou, cara. O fator psicológico é tudo nesse caso. Se eles mandarem se os americanos forem atacados com uma bomba atômica, pode escrever isso. Os americanos derrapando o Oriente Médio inteiro se o nego fizer uma bomba atômica, se o nego mandar bomba. Quem é que tem a bomba? Estados Unidos. A China, a União Soviética, Rússia. Não, a União Soviética não existe mais. É, já não tem mais. Mas é porque, oficialmente, é só a Rússia que ficou com a bomba. A Ucrânia não teria bomba, mas ainda tem bombas russas na Ucrânia. Por isso que eu falei a União Soviética, que é mais simples. Tá. Reino Unido. O Reino Unido, a França. Paquistão. Paquistão, Índia. Paquistão e a Índia desenvolveram separados. Isso me enlouquece. Isso me enlouquece, cara. Eu aceito. Porra, Paquistão e Índia, cara. Eles fizeram bomba atômica com o quê? Com gente? Eles fundiram pessoas a um ponto de elas virarem explosão atômica. Falei, a tecnologia da parada é ridícula. Faltava pros caras dinheiro e vontade. Eles tinham as duas coisas. Mas o que aconteceu? Eles ficaram fazendo dancinha na rua e ninguém percebeu que eles estavam fazendo uma bomba atômica? Não, eles falaram, vou fazer a bomba atômica e foda-se. E cadê a pressão internacional e toda essa palhaçada? Na verdade, rolou um embargo só. Tipo, os indianos queriam comprar um supercomputador pra fazer a bomba. Aí os americanos falaram, não pode vender. Eles vão usar pra fazer a bomba. Os indianos, não vai vender o supercomputador não. Então foda-se. Eles desenvolveram um indiano que é melhor que o americano que eles vendem hoje em dia. e eles usaram o supercomputador indiano pra fazer a bomba deles. Tem muito super gênio indiano, cara. Mega físico. Então, isso que eu tô falando. A Índia até entendo. O Paquistão aqui é meio humilhante, cara. O Paquistão tem a bomba, o Brasil não tem. Mas é isso que eu falo, cara. Porque o Brasil... Índia tudo bem, mas Índia tudo bem, Zagal. Índia tudo bem, cara. Mas o Brasil vai ser colocado numa situação dessa de checkmate aí, de cheque... E aí ele vai ficar, ih, não deu pra fazer, pô, né, tinha razão. O Paquistão, teoricamente, diz o seguinte, nos extra-oficiais, diz a lenda que a África do Sul possui a bomba atômica. O programa sul-africano era foda, eles tinham muita tecnologia e eles vendiam. A bomba paquistanesa e a tecnologia é comprada da África do Sul. E a bomba israelense e a tecnologia é comprada da África do Sul. A África do Sul tá fazendo saldão de bomba atômica? Foi, na época do Apartheid, eles faziam saldão porque o nego fez um embargo econômico com eles e fudeu a economia deles. Então o saldão é, você me faz comércio comigo e eu te mando a bomba atômica de brinde. Ah, e aí, qualquer um pode ter então, secretamente? Secretamente qualquer um pode ter. Tudo isso que eu falei não tem nada oficial escrito, isso é o que circula. A África do Sul nunca admitiu que tem bomba, até onde eu sei, não tem nada dizendo que eles têm. Israel também até hoje diz que não tem. Não, mas tem um cara aí que, físico nuclear israelense, que deu com a boca no trombone falando que tinha um programa nuclear lá. Se Israel tem a bomba, é a discussão. Eu acho que não tem, cara, porque os caras não precisam da bomba, cara. Israel tem os Estados Unidos, cara. Não precisa ter a bomba nuclear. Excelente. Então são esses caras que têm o mundo nas mãos. É. São os players. E a Coreia do Norte que fez a deles e fez uma parada que é engraçada. Que a bomba da Coreia do Norte, que eles fizeram aquele único teste até hoje, é uma bomba do mesmo tipo da Tenet. Todos os físicos consideravam a bomba do tipo da Tenet, que eles chamam de Gun Type, como uma bomba infalível. Aquela bomba jamais poderia não explodir. O primeiro teste norte-coreano não explodiu. Nossa. Eles acham que os caras atiraram uma massa de urânio muito rápido em direção a outra, e ao invés de encontrar, ela varou e passou pro outro lado. Mas aí faz o que? Raspa o urânio da parede, faz outra bolinha e joga de novo? Acho que sim. Agora o Brasil não tem uma bomba atômica, é uma vergonha, cara. O que é isso, cara? É uma vergonha? Quando vierem pra cima da gente, quando não tiver mais água potável no mundo só aqui, aí tu vai ficar. Aí você vai lembrar de mim falando que é uma vergonha. Não tá? Esse é o motivo do Enéas, é o motivo que eu concordo com ele. Quem tem a bomba garante que jamais será invadido. É o motivo que o Ian tá fazendo a deles. Exato. O Brasil é um alvo. Wikileaks, cara, Wikileaks. A Venezuela tá querendo fazer. A Venezuela é o maior exportador de petróleo pros americanos. Os americanos odeiam o Chaves, já deixaram isso bem claro. O Chaves, obviamente, já viu que o bicho que a batata dele tá assando. Os americanos não estão acima de matar presidente dos outros países, já fizeram isso antes. Noriega tá preso em Miami. Noriega foi sequestrado no passo de governo e levado pra ser preso pros Estados Unidos por tráfico de droga. É um nível de humilhação inacreditável. Ele pousar com um helicóptero num outro país, na sua capital, num palácio de governo e sequestrar seu presidente. Não, e a prova mais recente disso foi o enforcamento do Saddam, né, cara? Porra, porque qual é o recado? O recado é: a gente mata qualquer um no mundo que a gente queira. Eu mato. Isso é recado. Então, a gente ter a bomba seria extremamente necessário pra defesa do território. Mas aqui nessa terra, mano, isso aqui. Tá tudo certo, né? Quando os problemas estourar, é o pepino de quem tiver no Luar na Veja, cara. Se for em fevereiro, então de repente rola um carnaval no meio e aí não tem nem guerra.